E se quiseres fazer, já está a gravar, se quiseres fazer a tua introdução, já agora, sei lá. Pá, não sei, tenho um blog que é o portugalintegral.wordpress.com e também tenho um podcast que é o Portugal Desintegrado, que também está lá nesse blog, e pronto, é checar a isso e é isso. E tu? E pronto, eu tenho também o meu podcast, como sabes, e a gente começou a interagir a partir deste. De basicamente, eu não, acho que também já ouviste um bocado do meu podcast, mas eu ouvi o teu, sinceramente não ouvi o primeiro, mas foi por achar curioso às vezes ouvir-me a mim próprio falar na tua boca, não me leves a mal, é só certos termos ou maneirismos que usas que até parecem eu a falar, que me despertou esta atenção e este cuidado de gostar de ter uma troca de ideias contigo, como estamos a fazer hoje. Parece-me bem. Eu também já ouvi os dois últimos, acho eu, o 23 e o 24, acho. E pronto, e agora vou começar aí mais para. Comecei pelo fim e vou andando para trás. Ah, pronto, e é um conselho que eu também, por acaso, dou a quem começa a ouvir, porque, como também o gravar um podcast também tem um seu desenvolvimento, eu mesmo odiando-me a ouvir, não gosto muito, pronto, de me ouvir a mim próprio, mas acho que os últimos têm sido um bocado mais substanciais, na minha humilde opinião, não me leves a mal. Mas também gosto muito de ouvir, gostei de ouvir os teus, obviamente, pronto. Nós temos uns pontos de discordância, por isso é que nos traz aqui hoje para ter uma discussão salutar. Mas ao mesmo tempo, eu dou todo o meu apoio a 100% a alguém que esteja, como tu estás a fazer hoje em dia, a falar de alguma coisa que é alternativa em relação a toda a propaganda que nos rodeia hoje em dia, e nesse aspecto dou-te os parabéns. Completamente, e o mesmo da minha parte, Pronto. porque é preciso, é para uma pessoa ver o que é que dá na televisão e o que dá na rádio, e é só merda, pá, é mesmo só merda. Fala E sinceramente, liberta-te. falo, pá, o que eu acho é que é mesmo só merda, e sei que só dá merda mesmo. E então é bom ver que há alternativas, e pronto, é na net, porque tem de ser na net. E ainda bem que temos este mecanismo, porque cada vez o monopolismo mediático está tão mais consolidado que nós próprios não usamos estes pequenos ainda bastiões da liberdade, na minha opinião, porque também estão sobre ataque. Estamos um bocado a perder o nosso tempo. É verdade. Sim, pá, eu já tentei, quando era mais novo, tentei entrar no caminho mais normal e não vale a pena. Cheguei à conclusão que não vale a pena. Já agora, deixa-me perguntar como assim? Para já, eu não te queria. É assim, acho que temos os dois a reserva aqui neste momento e pode ser apontado caso eu te pergunte alguma coisa que seja um bocado mais íntima sobre ti que tu não queiras responder porque possas não querer ser identificado por razões óbvias nesta sociedade que vivemos. Mas, obviamente, eu tenho um pouco de curiosidade em relação a, por exemplo, eu tenho 39 anos, tu pareces-me alguém com mais idade do que eu. Estou errado? Não, estás, tenho 28. Ah, pronto, então, olha, ao mesmo tempo tens uma voz bastante matura e é bom saber que, porque lá está, eu às vezes também tenho algumas críticas em relação a estas novas gerações. Mas falho em, às vezes, também explicar que conheço muita gente de gerações mais novas com o mesmo tipo de decência e inteligência, ou com aquele clique de ver que alguma coisa se passa de errado nas nossas vidas, entre nós. E pronto. E é tudo um caminho. Epá, o que eu tenho vindo a ver é que, pá, antigamente, quando não havia medicina moderna e não sei o quê, as pessoas viviam até tarde, e as que viviam mesmo até tarde viviam porque tinham uma espécie de sabedoria natural. Mas hoje em dia, com a medicina, qualquer idiota sobrevive até aos 80. Portanto, a coisa de respeitar os mais velhos torna-se um bocado Lá está. mais. Concordo perfeitamente e acho que não é só uma questão do respeito aos mais velhos, é até uma questão de eles viveram por acaso uma vida mais rija, mais intensa, que puxou mais pelo corpo deles. Nós vimos já mais de uma geração sentada todos os dias com o cu a ver televisão sem fazer exercício. Comemos comida completamente plástica, temos químicos em todos os ingredientes para prolongar prazos de validade e rentabilizar o que nós pomos à boca e com tanto ar poluído e etc., obviamente que nós vimos numa geração que vai morrer mais cedo, apesar da medicina nos andar a tentar salvar, na minha opinião, a um ponto que até o nosso cérebro passa de validade, daí uma prevalência destas doenças degenerativas mentais que vemos cada vez mais à nossa volta, porque o corpo, aquele corpo passou um bocado de validade. Mas tu estás-te a referir a uma sabedoria que eu sei a que ponto é que tu queres ir. E eu também concordo contigo, porque há uma sabedoria que as pessoas mais velhas têm, com todo o devido respeito da palavra que usei, que realmente é uma verdadeira essência dos valores da vida que hoje em dia esta geração põe um bocado ostracismo, inclusive, e acha que não está na moda para seguirem. São coisas com valores que eu concordo que são absolutamente inerentes. Mas, pois é, exatamente por isso é que, pronto, agora é um bocado mais difícil julgar as pessoas só pela idade, porque tanto conheces pessoas novas que até têm boas ideias e boas coisas na cabeça, como depois conheces pessoas mais velhas que estão completamente. Aliás, eu até diria que estavas a dizer que as pessoas um bocado mais velhas viveram uma vida Saudável. mais saudável, mas ao mesmo tempo apanharam ali um período em que ainda parecia que as coisas estavam em progresso constante, ou seja, parecia que as coisas estavam a melhorar. E eu acho que as gerações mais novas já não têm tanta essa ilusão de que o mundo está a caminhar para alguma coisa melhor e que já conseguem ver que há qualquer coisa de errado e que estamos na realidade numa descida e a pique. Mas se calhar não nos números que desejamos, porque eu sei de quem são essas pessoas que tu estás a falar, porque eu também conheço muitas, mas quer dizer, tal como eu também estava a defender a maturidade e pessoas que sofreram nesta vida e hoje ainda têm a saúde para perpetuar o que pensam e viverem, também há muita gente, acredita, mais velha do que eu, que já me envolve em discussões, que chega uma altura quando não estão a gostar da conversa, tornam-se no ser mais infantil. E também temos que admitir que, apesar de haver pessoas que evoluem ou percebem, pelo menos mais depressa, ou têm disposição sequer até para ouvir o que tu tens a dizer, também não vamos, não podemos levar a sério, ou pelo menos numa percentagem super reduzida, estarmos a ouvir conselhos de sabedoria de uma criança com 8 anos. Eu não estou a sacar da idade, não é? Só estou a dizer que há ali um certo limite, porque acho que todos nós já passámos por aquela fase em que quase como, epá, digamos, o próprio nosso corpo dita um bocado o que nós sentimos que temos que fazer, e essa é a parte que eu sei que depois, pronto, mas não sei se me estou a fazer perceber de uma forma inocente, mas eu próprio, quando olho para trás, e com certeza que tu também, na tua própria vida, acabamos por ver que houve certas opiniões que se calhar já tivemos antigamente, que pelo menos na nossa cabeça foi um progresso para assumir novas opiniões que precisava do seu tempo para chegarem. E eu não estou a sacar da carta de idade, porque isto com 39 anos também ninguém, não tem muita gente que me dê. Não, mas definitivamente, aliás, acho que já mencionei isso num texto do blog, que pá, há 4 anos ou 5 anos era liberal, portanto, dei Pronto. uma liberal no sentido, ou que os americanos chamam libertário, pá. Não era de esquerda, mas era, basicamente só me interessava pela economia, achava que se liberalizássemos a economia ia ficar tudo bem e devíamos era deixar as pessoas em paz. E pronto, isso já não é bem a minha posição de hoje em dia. Claro, porque ao mesmo tempo parece que houve alguns valores que tiveram que ser aprendidos pelo óbvio, às vezes estar à frente dos nossos olhos todos os dias, e isso é mais forte nós não estarmos a admitir o que vemos, talvez. Sim, definitivamente. Foi um bocado. Aquilo já estava na minha cabeça, mas eu ainda estava a rejeitar a realidade. E Exato. pronto, e eventualmente. E é essa parte que eu partilho, e achei que era exatamente este o tipo de discussão que eu queria ter contigo, mas ao mesmo tempo eu sei que também deves ter. Eu tenho muitas perguntas para ti, mas também queria-te dar uma hipótese, se calhar um bocado de sondares com quem estás a falar, se sentires necessidade disso. Epá, não sei, que estava mais curioso pela a aversão que tens à religião, porque estava a ouvir o podcast em que estavas a falar sobre o meu podcast e que, pronto, estava a dizer bem do podcast, mas depois chega ali um ponto em que começa a falar da Bíblia e não sei o quê, e aí já tens mais problemas e que é uma prisão mental, e pronto, queria perceber mais essa... E eu também queria perceber, e para já, pá, eu gostava de dizer uma coisa. Não é a defesa, porque lá está, isto que a gente anda aqui a fazer, e eu dou-te a minha palmada nas costas por um homem com 28 anos estar a fazer exatamente o que eu já com 39 em atraso devia ter feito há mais tempo, sempre senti que também devia fazer alguma coisa como tu deves a fazer. Nós obviamente vamos ter que assumir ou esperar alguma crítica, porque não vamos agradar a toda a gente, isso é um facto, não é? Isso não acho que é inevitável. Pronto. E depois, lá está. Estás-te a pôr na linha, e as pessoas têm uma tendência maioritária em que, se 1000 pessoas gostarem do que tu andas a fazer, não dizem nada. Mas se uma não gostar, grita sempre mais alto do que outras 1000 pessoas. Porque parece que é um defeito que a gente tem como ser humano. E acredita que, pá, acho que não é que eu, pronto, lá está. Aí é que essa é que é a parte que eu gostava de perceber de ti, porque eu não tenho uma aversão à religião, só é pá, mas ao mesmo tempo também é porque, olha, que agora sem, pá, se eu ultrapassar alguma linha, por favor, avisa-me. Estou aqui a ter uma conversa contigo e respeito-te ao máximo e espero que continues a fazer o que o teu coração dita que o faças. Mas, basicamente, até um aliado teu, não vamos aqui chamar nomes, também achou que ao fim de 10 minutos, e desculpa lá o termo aliado, eu não sei qual é a melhor palavra que posso usar para tu me estares a perceber, sentar a pôr nomes. Não, eu percebo perfeitamente. Pronto, e uma coisa que eu também sei, e além de saber, até tenho bastante orgulho, é como sei que, mas hoje em dia, que nada sei e vou-me tentar sempre corrigir assim que souber, eu próprio, epá, eu lido melhor com a crítica do que com o elogio, como indivíduo, sabes? Eu não... E acredita que a crítica no bom sentido, pelo menos no meu coração, acredita que eu tenho em relação ao teu podcast, eu gostei, disse que parecias tu a falar, mas depois realmente, quando chega a esta parte da religião, e agora depois dou-te a carta aberta toda para me fazeres as perguntas que quiseres, mas em termos essenciais, quando chegamos a este ponto fulcral, que era isto que eu gostava de discutir na essência contigo, eu sinceramente não me considero como ser humano, apesar de não ter adotado uma religião, se é que me estou a fazer perceber, uma má pessoa. Não, definitivamente não. Aliás, já estávamos a conversar por mensagem e eu disse que já conheci e conheço várias pessoas que não são religiosas e que são ótimas pessoas, e vice-versa, ou seja, pessoas que são religiosas e que são asquerosas. E aproveito para dizer que uma das mais asquerosas é neste momento o falso líder da Igreja Católica. Que é o... eu por acaso não é que, pá, eu não... Acho que, por exemplo, se falarmos, por exemplo, no... E desculpa lá interromper, queres acabar o raciocínio, desculpa lá. Não, queria só dizer que não julgo as pessoas só por dizerem que não acreditam ou que não seguem alguma coisa ou outra, porque obviamente há nuances. Se por um lado posso entrar em, sei lá, num rant sobre ateus ou assim... isso não quer dizer que não conheça ateus e não me consiga dar bem com alguns ateus, porque para toda a gente sabe que generalizações em geral fazem sentido, mas por outro lado existem sempre indivíduos. Exato. E pá, é como se eu vir um grupo de pretos vestidos a mitras na rua, se calhar mudo de passeio, mas isso não quer dizer que, se calhar, se conhecesse um deles individualmente, não podia ter uma conversa perfeitamente normal. Mas às vezes nessas situações, só em termos individuais, eu não me dava de passeio, punha-me a andar na direção contrária. Mas isso são outras conversas. Epá, e acredita que é uma infeliz realidade. A gente não está a falar do... Eu também vivo à volta de bairros problemáticos aqui à minha volta e às vezes lanço sempre aquele desafio à palavra que tanto eu e tu gostamos de usar, do marxista cultural. Defendo tanto aqueles direitos, porque a esta hora está um bocado a fazer o que nós estamos a fazer, olhar para um computador. Mas independentemente disso, acredita que por acaso eu gostava que isto tivesse sido mais à tarde, porque ainda tenho alguma esperança de ir sair um bocadinho mais logo. Para não estar aqui a fazer barulho à vizinhança, mas independentemente disso, chega, epá, às vezes lanço o repto a certas pessoas que eu conheço que às vezes ficam um bocado chocadas com esta crítica generalista, como tu se calhar já ouviste nos meus podcasts. Eu acho que o generalismo tem que ser introduzido na discussão e às vezes a exceção tem que realmente ser posta num sítio um bocado excepcional, porque hoje em dia, como tu sabes, a exceção é o que impera a opinião geral. É sempre as minorias e as pessoas com menos voz com que tentam fazer com que a gente viva uma vida regida pelas regras deles, que são ainda raras em termos numéricos. Eu realmente lanço-lhes o desafio de vai para o bairro X ou Y às 3 da manhã com o teu telemóvel em punho e diz-me quanto tempo é que tu duras sem ser assaltado. Ou violado ou morto. Eu estava a falar de homens, eu não desejo isso às Ah, mulheres. sim, mas Não, mas eu estou a brincar contigo. Mas não, estás a mas eu perceber? concordo perfeitamente. Aliás, sinceramente, eu essas pessoas nem sequer acho que discutir com a esquerda é tempo perdido, honestamente. Acho que a única maneira de converter, aliás, algumas das pessoas é impossível converter porque elas têm benefícios financeiros da posição que tomam. Claro. Mas a vida não E dura para, não é a vida, é os benefícios deles não lhes vão durar para sempre, porque a gente sabe de onde é que eles vêm e tudo é finito. ah, sim, mas O há mínimo vai acabar. Acredita que eu tenho muita pena dessa gente que ainda não aprendeu a fazer-se à vida, porque tem sempre um colchão de ouro para cada lado que caem, podem opinar o que quiserem, mas quando a vida lhes bater à porta, e quanto mais tarde, pior para eles. Porque às vezes é mais difícil com o tempo e a idade e a experiência e a fixação, às vezes, de doutrinas, tu depois adaptares-te às novas regras que a tua vida entrou. E isso, para mim, define muitas vezes, não interessa se é homem ou mulher ou a cor que tenha, o que é ser um homem no sentido da honra, responsabilidade, o que tens a fazer, o que é que tens andado a fazer com o teu tempo até. Eu honestamente acho que muitas destas pessoas, sei lá, se estivermos a falar de sei lá, pessoas que escrevem nos jornais e que são simpatizantes do Bloco de Esquerda Eu estava ou que mais a fazem falar em parte putos de um. mimados, sabes? Em Ah, é, colecionadores de desculpa. likes, em pessoas que tipo andam de carteira cheia sem ainda nem perceber o quanto é que custa ganhar aquele dinheiro. Porque quando tiverem por conta deles, vai ser tipo terapia de choque. Ah, isso definitivamente, mas Era mais também nesse acho sentido. que essas pessoas, eu acho que a realidade é que a maior parte das pessoas não quer saber de política nem nunca, e nunca vai querer saber, e que basicamente o que quer que seja a opinião vigente na sociedade. Ou seja, se vivêssemos agora em salazarismo, essas pessoas eram salazaristas, tal como agora são de esquerda porque é o que está na moda. Exato, são os colecionadores Exato. de likes, é um bocado. Lá está, por isso é que, apesar de tudo, porque a gente ainda tem aquele ponto divergente que eu acho que pode ser entre nós discutido muito saudavelmente, mas é. Eu, ao mesmo tempo, apoio a coragem que tens em dizer o que sentes. E ao mesmo tempo, pá, leva às vezes uma crítica como um elogio, porque a gente sabe que não vai agradar a toda a gente da maneira que falamos. Porque eu próprio, quando me ouço a mim próprio a editar, eu não me agrado a mim próprio. Eu tenho essa capacidade de autocrítica para mim próprio. Mas, e acho que tu também a tens exercido ao ponto de que já tens essa opinião. Mas agora deixa-me, se me permites, fazer uma pergunta. Eu acho que és um homem bastante razoável até agora, nesta conversa que estamos a ter. Estou a tentar. Pronto, é pá, e quando tu quiseres dizer o que tens a dizer, diz-me só, deixa-me então dizer que eu calmo imediatamente. Mas tu ainda consideras, obviamente, que és uma pessoa que está aqui a aprender todos os dias, como eu. Não quero pôr palavras na tua boca, mas Não, claro. Pronto, obviamente que nós temos que pelo menos concordar neste ponto, acho que é minimamente e perfeitamente aceitável e com todo o devido respeito que espero que seja recíproco. Tu não me vais converter, nem eu te vou converter. Bem, talvez, não sabemos, não É pá, pronto, é pá, não é? Pronto. é? Eu não ponho de parte a possibilidade de um dia perder a fé, percebes? Tal É como pá. a ganhei, sei perfeitamente que a posso perder. E o que tu acabaste de dizer agora, se me permites, dou-te uma palmada nas costas, porque eu próprio, mesmo não acreditando em nada, eu sou um apaixonado por perguntas. Mas eu sou um apaixonado por perguntas das quais eu sei que não tenho resposta para. Mas é pá, eu agora gostava, se calhar, também, acho que. Não queria sem querer estar assim. Pronto, queria também que interagisse um bocado comigo naquela. Acho que este é aquele tópico interessante que eu gostava de entrar contigo, mas até agora acredita que estou a gostar sinceramente de ter esta discussão contigo e uma discussão do ponto de vista de uma troca de ideias entre duas pessoas. Sim, é como se fosse uma conversa num bar. Até estamos os dois a beber qualquer coisa É pá, e a fumar um cigarro. eu já acabei. Eu também estou a acabar o meu. Já agora, o que é que estavas a beber? A Só gente por vai ter que curiosidade. trocar o estar. É pá, eu por acaso, eu não sou lá muito grande apreciador de álcool, mas realmente o único álcool que eu gosto é quase o pior deles todos, que até xamãs usavam. Eu gosto de whisky. Gosto de JB em particular. E novo, nem sequer de malte. Eu sou um apreciador terrível. Epá, e também só bebo um copo à noite. Eu estou já assim um bocado a adiantar o meu sábado à noite, não é essa mal. Só porque. Mas de qualquer maneira, acredita que não ia perder esta ocasião e esta oportunidade de ter uma discussão contigo. E ainda te dou mais crédito em relação até. Não me leves a mal a idade que tens, porque lá está, tu próprio sabes que quando tiveres a minha idade. E isso não interessa para nada, tem mais a ver com como é que a gente aproveita o tempo. Tu vais falar de outra maneira, tenho a certeza, Ah, porque isso claro chama-se que uma sim. evolução. Pronto, era só neste aspecto. Então, olha, eu vou aqui recaustar o meu drink. Vai lá, vai lá. E já agora, não, já está. E já agora, pá, eu também gostava que, sei lá. Também já ouviste o meu podcast? Eu já te disse e até gravei. Epá, e foi mais em jeito, acredites ou não, de promover de alguma maneira o teu discurso. E agradeço Não, já agora. não, não, não. Epá, não, nem precisas de agradecer. Não é essa a questão. É só. Mas obviamente, pronto, né? Também tenho as minhas reservas. E ao ouvir o teu último podcast, até em particular. Dava-me vontade de tipo parar-te a certas alturas e dar a minha opinião, o quão, mas não do ponto de vista era só de, sei lá, de acrescente, porque eu também faço isso com o meu, é um defeito que eu tenho, estás a ver? A gente devia ter dito mais coisas naquela altura, não sei, também Ah, sim, também penso isso. deve estar também a falar assim um bocado. Tens o teu tópico, tens as tuas coisas para começar, mas depois tipo deixas-te ir e depois acaba por acontecer no fim, pronto. A gente nunca. Mas lá está. Eu pelo menos não faço o meu para ter concordância. É só para dar as discussões assim. E por favor fala um pouco também. Pois, opa, nesse caso, no último podcast, que era sobre o Islão, ou sobre uma certa atitude que eu vejo em relação ao Islão, opa, tenho andado a pensar, já tinha andado a pensar um bocado sobre isso. Por exemplo, eu sigo mais ou menos algumas pessoas no YouTube, como, sei lá, o Paulo Joseph Watson, ou assim, Conheço. por acaso já não tenho subscrito, mas Tudo o que de está vez em agregado quando. em Infowars é um bocado do E, Joseph. pronto, mas um bocado essa Mas é esfera, vá. válido, nem que seja para o nosso pensamento crítico, às vezes. Não, e por outro lado, quer se queira, quer não, é a alternativa ao que dá na televisão e à mainstream media. E mesmo que eu não concorde totalmente com eles. Vou aprendendo e vou descobrindo coisas, notícias e coisas que estão a acontecer através deles. Mas uma coisa que eu, entretanto, reparei e que tinha andado a pensar é que está a haver uma espécie de maniqueísmo entre a direita alternativa, se quiser chamar assim, os Infowars e o Mike Cernovich e blá blá blá, e em que o Islão é basicamente temos de defender o Ocidente contra tudo o que é islâmico e não se faz uma espécie, uma forma de avaliação quando o Islão é melhor do que o Ocidente em algumas coisas, que eu considero que o Ocidente moderno é pior que o Islão em muitas coisas. Ah, mas és um bocado flexível na tua opinião, não é? Não sei. Eu só estou a dizer isso porque eu vou dizer sinceramente. Eu já ouvi o que basicamente tudo o que vem da InfoWars, basicamente o projeto que é o Alex Jones há muitos anos. E eu digo-te que com esta mutação social que nós temos vivido no Ocidente. Este termo da alternativa de direita é bastante recente em relação à informação que continua a ser dada, porque nada mudou, agora houve foi um rótulo, e agora há aquele movimento dos antifas, que basicamente são os tais marxistas culturais que a gente se queixa, ultra-radicalizados, às vezes, em defender basicamente certos valores que tu hoje próprio já disseste que também gostas, mas repara, tenta perceber que eu estou-te a falar de uma perspectiva de que eu não me considero categorizado. Eu fiquei até bastante chateado com as ideias que me ocorrem, ou que eu observe, ou que eu concluo, ou que eu vejo, porque basicamente todos nós temos pelo menos essa liberdade intelectual de exercer a nossa soberania dentro da nossa opinião, e se errados estamos, pagarmos as consequências sem apontar dedos, de ver esta mutação que tem acontecido em relação às vezes a. Porque ao mesmo tempo que esta alternativa de direita foi implementada pelos nossos mídias, que a gente tanto se queixa por propagarem coisas que corrompem os valores do Ocidente, como tu disseste, também o outro lado da moeda, que é sempre o mesmo jogo manipulativo dentro das nossas psiques, daí às vezes levares a mal um bocado a minha opinião, às vezes meter um bocado a religião nesse campo, porque há pessoas que não têm aquela consciência humana que às vezes parte um bom senso que eu nem sequer sei conseguir explicar a essência, mas sei que se levares literalmente mais até algo que tu podes acreditar inocentemente, mas levares a um extremo tão grande que te transformas no teu próprio inimigo. Eu não estou a comentar isto para ti pessoalmente, só como um exercício que irei ouvir o teu comentário logo a seguir. E depois, quando pessoas como nós remamos com o barco para o mesmo porto, em tentarmos fazer um futuro melhor, mais decente e mais honroso e mais ligado a valores e famílias que nos trouxeram desde sei lá qual é a última tese científica até ao dia que temos a Biblioteca de Alexandria na mão e podemos comunicar assim em casa, na boa, até que ponto é que nós vamos também ficar presos à própria arma que o inimigo está a usar contra nós? Se é que isso é alguma solução, o que é que tu achas? A minha perspectiva é mais no sentido de o que nós temos hoje em dia acho que podemos concordar nisso, que é um clash de civilizações. E de um lado está o mundo moderno ocidentalizado, quem também se inclui, por exemplo, o Japão Opa, e a Coreia do esse Sul. está na linha da frente. Pronto. E do outro lado está o Islão, que é honestamente antiquado ou retrógrada, Mas como quiseres. nem foi sempre assim. Já foi bem mais evoluído até há 50 ou 60 anos do que está a ser pago pela mesma moeda que faz a oposição se opor tanto à nossa opinião de hoje em dia. Pronto, eu também já vi as fotografias, por exemplo, do Irão ou do Iraque nos anos 70, por exemplo, em Afeganistão. que o Afeganistão, em que as mulheres andavam O Irão mais. ainda anda bem. Agora, se fores a ver as da Líbia, é que até metem nojo. E não precisas de Sim. andar tanto tempo para trás. Mas pronto, eu só sou mais cético em considerar que isso era uma evolução boa para o Islão e para o mundo islâmico, em que as mulheres começam a despir-se, basicamente. Porque eu já, pronto, com o benefício de agora poder olhar para trás e olhar para o presente e ver a evolução, se tivesse permitido a ocidentalização do Afeganistão, por exemplo, o que ias ter agora não ia ser muito diferente do que, por exemplo, tens nos guetos de Portugal, em que tens miúdas completamente despidas a engravidarem aos 14 anos sem saberem quem é que é o pai. E eu não acho isso propriamente uma evolução. Tu falas, eu já disse isso nos meus podcasts, está registado, acredita. Eu partilho completamente a tua opinião. A única coisa que eu, se calhar, entro em discordância aqui é que é, por exemplo, um comentário teu que tu disseste no último podcast, se me permites, que foi realmente esta defesa do Islão. E acredita que eu conheço islamistas tão moderados que têm recintos que vendem álcool a toda a versão dos goimes que eles têm, mas independentemente disso, pá, são exatamente aquilo que a gente imagina como moderados. Mas uma coisa eu tenho que dizer agora, pronto, tipo a minha opinião, que foi uma coisa que, pronto, fiquei assim um bocado quando ouvi o teu podcast, e adoro estares aqui presente e estarmos aqui os dois a ter esta conversa, que eu estou a adorar. Mas é exatamente, por um lado, tu tens toda a razão, porque até os nossos cheques da Segurança Social vão sustentar essas mães de carreira de cheque de Segurança Social, que é uma migalha dentro do nosso sistema social e tão nos custa a pagar para pessoas que têm minimamente valores e são honestas, que é revoltante por um lado, mas também não vejo a solução como um retrocesso tão grande. Porque repara, uma coisa, porque pá, acho que obviamente estamos aqui no mesmo barco, a gente não, como homens, não deixa de gostar de mulheres, mas obviamente que eu até próprio, às vezes, vejo uma mulher a passear na rua, como por exemplo, vestida de uma forma tão objetificadora para ela própria, que não há nenhum homem heterossexual que não vire o pescoço para olhar para ela. Obviamente que, como um termo de fantasia ou perversão sexual na nossa cabeça, a gente queria ir já para a cama imediatamente com aquela mulher, porque temos esta prisão de ser homens. Não sei se partilhas a minha opinião, Partilho. mas eu penso que, ao mesmo tempo, isto era a última mulher que eu queria para ser a mãe dos meus filhos, porque anda exposta de uma maneira tão intensa que eu acho que ela até própria não se está a respeitar a si própria. Exato, é um Mas pau de também dois bicos não lhe extremamente vou pôr uma perverso. burca. Eu não estava propriamente a advogar que o acidente. Mas se me permites, é pá. Lá está, porque eu acho que esta conversa até te permite a ti abrir mais dentro da tua versatilidade, mas no teu podcast, se me permites, como crítica construtiva, e podes criticar o meu à vontade, porque eu também procuro fazer o melhor possível, pode não transparecer dessa maneira. Por isso é que eu sempre achei, tu sabes que é verdade, que a gente, ao fim e ao cabo, devia ter esta conversa. Eu acho que é bom para os dois. Eu admito perfeitamente que se calhar saiu um bocado mais agressivo ou extremista Eu também sofro disso, do que seria acredita. esperado. A Mas gente é porque não lá pode está, às agradar a vezes. todos, Exato. mas é o que eu acho, eu sempre achei, da maneira como tu começas, que és mais flexível do que depois para onde levas a discussão. E por favor, eu estou completamente aberto a criticar-se alguma coisa da minha parte. Eu acho que estou a ser construtivo contigo, não, acho que não estou a faltar o respeito a ninguém, e faz Não, claro que exatamente o não. mesmo comigo, por favor, que eu estou completamente aberto a isso. Eu lido melhor com críticas do que com elogios. Lá está. Eu, quando comecei a gravar o podcast, era uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo, ou que andava a pensar há algum tempo, que era esta aversão ao Islão por algumas pessoas. E depois tu vais ver algumas destas pessoas, e por exemplo, o Paul Joseph Watson manda um tweet a dizer mal do Islão e que é retrógrado e não sei o quê, e depois no outro tweet está a dizer que vai checar a noite gay de Amsterdão. A sério? Epá, e assim. Olha, essa eu perdi. Epá, e depois no dia a seguir aparece a dizer que está constipado, que toda a gente sabe que é o primeiro sinal de que apanhou sida, não é? Olha, ok, pronto, eu sei que é uma debilitação do sistema imunitário, mas ficas logo engripado. Não é por nada, é que eu Há 2 semanas apanhei uma mini gripe, por isso, mas olha aí, não faças essas comparações, por favor. Não, mas foi, por acaso foi engraçado, porque foi, eu vi o tweet dele a dizer mal do Islão, que oprime a mulher, e depois logo a seguir, agora vou ali à noite gay de Amsterdão. Epá, eu não consigo levar estas pessoas a sério, porque o que eles veem mal no Islão é provavelmente aquilo, a única coisa de bom que o Islão tem, que é ainda manter algum controle sobre a sexualidade das mulheres. Isso aí Aí já não concordamos, não é? é isso, isso é um dos nossos pontos de discórdia. E acredita que não é que as mulheres hoje em dia estejam a viver alguns excessos, mas não, epá, nesse caso a gente vai ter mesmo que generalizar, porque se tivermos então que dividir realmente este fator social do homem e da mulher, então quantos homens é que eu conheço que ainda se portam melhor, pior, do que cães com o cio? Ah, não, não, eu não estou a dizer que a culpa é só das mulheres. Lá está, e ao mesmo tempo sinto que de certa maneira, lá está, no final, e isso é uma coisa que, apesar de não concordarmos, por exemplo, se me permites, ideologicamente no princípio de várias coisas que fazem com que a humanidade esteja assim ao assado, a gente sabe, pelo menos no fundo, acredites tu no teu mecanismo ou no meu, que as pessoas eventualmente vão pagar o seu preço. Completamente. Por isso, desde esse momento também, lá está. Aí eu ponho naquela posição de. Há aquelas partes que são da minha responsabilidade, que eu felizmente imagino até ver, nunca ninguém se queixou, nem tenho que pagar nenhum subsídio de alimentação para alguém que vive esta vida miserável à minha conta, porque não teve a hipótese de ter uma família, apesar de. Eu nunca recebi assim nenhuma crítica de pá. Basicamente, estou-te a tentar dizer que nunca tratei mal uma mulher e nunca fizemos uma aposta na vida que hoje em dia tenho que dizer-me sinceramente, não estou agregada a nenhuma relação, felizmente, mas ao mesmo tempo também nenhuma das que eu tive anteriormente não derivou alguma vítima que viesse a ser agora, sei lá. Ter que partilhar este planisfério existencial de que nós estamos aqui com as nossas queixas realistas, sem culpa nenhuma de ter que coabitar dentro desta insanidade social que existe entre nós e ter que aprender a interagir, ou seja, perder a cabeça e tornar-se exatamente parte do problema e não da solução, porque aparentemente. A solução até nos pode parecer bastante simples, cada um de nós com a nossa perspectiva, apesar de terem vindo de campos diferentes, mas as pessoas que andam confusas, essas tais que andam a ter filhos de pais que nem sequer sabem às vezes o nome, só para colecionar mais 100 e picos euros mensais de pessoas que se esforçam e são honestas e têm tudo em dia. Mesmo assim, não consigo dizer que a solução é o encobrimento total da mulher, porque epá, e também não te consigo dizer se é uma questão de educação tipo escolar, porque a própria escola tem sido ultimamente, a cada ano que passa, na minha opinião, das maiores fontes de doutrina completamente marxista, cultural, todos os inimigos vêm pela aí à frente e os nossos líderes do futuro. Sim, é aí que podemos concordar perfeitamente que a escola, honestamente, para mim, a escola devia ser até o quarto ano para rapazes e raparigas e a partir daí Separação? não é só separação, não havia escola para ninguém. Eu acho que neste momento a escola é de Ah, completamente ok. desnecessária. Existe a internet, é completo. Se alguém quiser aprender alguma coisa, das duas uma, ou aprende na net, se for uma coisa mais teórica. Ou Claro, então vai fazer uma, vai ser aprendiz numa empresa ou de um artesão qualquer, vai Pô, para um isso sítio era qualquer. antigamente. Pois, mas eu acho que devia ser outra vez, porque assim, honestamente, a escola. Acredito, e tudo bem, eu concordo, só que pronto, economicamente isso agora devia ser uma reviravolta, mas eu acho que tínhamos que começar mais dentro da cabeça das pessoas, a valorizarem o que realmente tem de valor nas nossas vidas inerentes e não estarem a defender esta propaganda corporativista, como tu sabes. Eu acho que o problema é, parte do princípio que toda a gente deve pensar sobre tudo. ou seja, que o cidadão comum deve fazer parte do pensamento político e saber isto e aquilo e ter opiniões sobre isto e aquilo. E o que isso gera é que, visto que a maior parte das pessoas não tem capacidade crítica de qualquer das formas, por mais anos de escola que tenham, ou se calhar, quanto mais Como anos é de que é esse escola, ponto? ainda pior, Exatamente isso. as pessoas deviam se dedicar a fazer coisas, as mulheres a ter filhos e a criar os filhos, e os homens a ganhar dinheiro e a levar o dinheiro para casa e a educarem os filhos também Percebo e a criarem completamente. É o famílias. papel do homem na família, teoricamente. Ou Bom, pelo devia menos ser. o papel que nos trouxe até aos dias de hoje para termos estes confortos todos que agora até nos permitem estar a cuspir nesses valores como se não tivessem valho de nada. Exato. Ok, mas ao mesmo tempo também o que tu disseste está correto, mas houve uma coisa que pelo menos eu acho que se calhar temos feito dentro do nosso caminho em que temos vivido o nosso tempo nas nossas vidas. E se tu discordas, por favor, não quero estar a pôr palavras na tua boca, mas realmente só me deu o tipo a mim próprio, como ser humano, esta vontade de ter este sentido crítico. E já tive esta discussão com pessoas que não tinha nada a ver com algum tipo de conotação religiosa, e eu acho que até temos feito um bom trabalho a desviar isso do assunto e só discutir o que temos em comum. Pronto. Acho que não tem a ver com a educação. Aí é aquela parte que até tu mais propriamente podes facilmente puxar a sardinha para a tua brasa. Eu não sei se é algo que se ensina na escola. Eu acho que é algo que vem inerente dentro de ti e não me perguntes como, porque eu gosto mais de perguntas do que respostas. Mas ao mesmo tempo também tenho este problema, e isto é aquela parte, pronto, e deixa-me fazer de companhia, vou acender mais um. Isto é aquela tal parte que realmente eu, da mesma maneira que, apesar de gravar o podcast e tu gravares o teu e estarmos aqui a dar as nossas opiniões, que às vezes também não passam mais do que perguntas, eu detesto alguém que me venha com uma resposta feita pelo homem, porque eu de certa maneira, como indivíduo, vivo completamente satisfeito com o sentir-me insignificante em relação às respostas maiores. E acho que a resposta maior em relação à nossa vida ou existência é tão grande, que nem nós todos estes cérebros coletivamente neste planeta haviam de ter um ínfimo da inteligência para obter uma resposta correta. Porque nós até sofremos do defeito de só ouvirmos o que nós queremos ouvir e triarmos o que nós queremos acreditar por vezes. Sim, completamente. Daí eu ser bastante cético, porque acho que às vezes, no meio destes mecanismos de controle que existem todos à nossa volta, só muda realmente às vezes o rótulo e a conotação, e se há uma forma de os identificar imediatamente, é logo pôr em xeque se me estão a cobrar esta tal fé. Mais uma vez já falei no meu podcast que é a maior fé do planeta, que é acreditar que o dinheiro que temos no bolso vale o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso suor, a nossa vida, ou até a opção de construir uma família de uma forma decente, ou construir uma à força corruptamente só por causa de mais um tostão, que é uma. Epá, acho que corrompe realmente qualquer sociedade que tenha algum tipo de sistema financeiro baseado em juro e deturpa de tal maneira o compasso moral das pessoas que acaba por toda a gente ter que escolher um campo para. Porque qualquer campo paga um cheque. Eu percebo o que estás a dizer e concordo. No entanto, eu vejo as coisas desta forma. E pronto, aqui é impossível não trazer a parte da religião. Desculpa lá. Mas é isso que eu. Epá, e eu espero que sintas que. Epá, com todo o devido respeito, vamos ter esta conversa. Eu acho que tu és moderado o suficiente para podermos falar nisto na boa. Acho que sim. Pronto, o que eu ia dizer é, eu acho que existe uma forma natural do ser humano existir, que é uma pessoa nasce, os nossos pais dão-nos as bases, aprendemos a ler e a escrever e a contar e a analisar um texto e a pensar sobre as coisas. Isto é a forma natural, não quer dizer que hoje em dia aconteça, porque claramente não acontece. Uma pessoa aprende estas coisas, depois deveria ser atirada aos leões, salvo seja, ou seja, dar de caras com a realidade, que é para aprender o que é que a vida custa. E esse dar de caras com a realidade não devia ser aos 25, quando sais da faculdade, devia ser aos 15, que é quando a tua maturidade sexual, quando atinges a tua maturidade sexual, ou quando estás a atingi-la, 15, 16, e és atirado aos leões, vês a realidade, escolhes uma mulher e providencias uma vida para ela e começas a construir o teu próprio castelo e continuas e dás continuidade ao ciclo. E o que eu vejo no mundo ocidental é que, por uma razão ou por outra, seja por conspiração, eu não tenho a certeza se é uma conspiração ou se simplesmente é a nossa civilização a chegar ao fim por si mesmo, mas a verdade é que isso é cada vez mais... não existe mais esse caminho natural das coisas. O que acontece é... pessoas têm filhos, mas não lhes dão atenção nenhuma. Querem é que eles vão para a escola passar o máximo tempo possível, que é para não terem de lidar com eles. Esquece-me da responsabilidade da educação que eles deviam estar a dar, mas eles próprios não são educados para isso. Tiveram exatamente a razão errada, mas continua, desculpa. Exatamente. E dão-lhes o smartphone, mesmo quando estão em casa, não lhes ligam nenhuma, dão-lhes o smartphone e eles ficam agarrados ao smartphone enquanto e os próprios pais. É bem mais cerveja do que eu. E bebem mais cerveja e às vezes nem é cerveja. Agora, se fosse cerveja, até nem era muito mal. Bom, porque... não vamos falar nos pensos higiênicos com vodka, pá, não? Olha, essa nunca tinha ouvido. Então não vamos falar nisso. Okay. Mas continua, desculpa estar-te a interromper. Mas é que eu estou a gostar do que estás a dizer. Pronto, e depois os próprios pais estão. Os putos estão a fumar ganzas no quarto, os pais estão a tomar antidepressivos. E os pais deviam ir ao quarto. Não, estou a brincar. É que eu acho que as drogas farmacêuticas ilegais são piores que as ilegais. Infelizmente, não estou a concordar. Achas que as legais são piores que as ilegais ou que as ilegais são piores que as legais? Não vamos falar das pesadas, obviamente, mas as pesadas são vendidas legalmente. Sabes, eu tenho aqui um núcleo de pessoas que vivem à minha volta que eu chamo-lhes o pessoal do Matrix, porque as pernas deles estão a andar à frente da cabeça, então têm uma inclinação angular para trás, que parece que têm capacidade até para se desviar das balas. Eles não estão cá. Juro-te, epá, o desequilíbrio mental deles é tão grande. Ouve, a gente tem que se rir às vezes um bocado da cruel realidade que nos rodeia. Claro, claro. Mas acredita que essa gente, além de ir buscar aquele cocktail farmacêutico que lhes dá cabo das sinapses e faz-lhes o desequilíbrio total naquelas cabeças que eles próprios já me admitiram quando eu os confronto em várias situações que acredita que não os puxei para mim. Mas acontecem porque há pessoas que parece que olham para mim, eu tenho uma áurea maldita que tem que desfazer dúvidas com o gajo que mais perguntas tem no planeta. Eu começo a ostracizá-las por basicamente serem uma cabeça tronfada. E o que é que eles ainda fazem para atenuar a dor? Metem álcool por cima daquele cocktail explosivo. E dizem-me, quase com as lágrimas nos olhos, que não têm capacidade de dar a volta à vida deles. E essa cena para mim causa-me... Acredita que do ponto de vista de empatia, porque eu estou-lhes a tentar explicar que eles têm toda a soberania intelectual de, para já, têm que largar aquele hábito de apontar os dedos aos problemas deles e assumirem que eles próprios também tiveram errados, porque nós como seres humanos não somos perfeitos, para começar. E depois ainda usam aquela desculpa de basicamente ofuscar constantemente a sua mente de uma maneira cada vez mais intensa dia para dia, que até se torna mais difícil, e depois não admira que alguém tenha saltado da ponta ou para a frente um comboio. Mas quando o exame toxicológico é feito, obviamente, como aquela droga é legal, não vai aparecer no rodapé, porque é o máximo que essa gente tem direito a um rodapé se causa um atraso. E pronto, é um bocado o meu comentário, desculpa lá a interrupção. Não, foi uma adição ao que eu estava a dizer, que é as pessoas andam todas zombies. Pronto, estava a dizer que são da Matrix, mas e vai da classe mais baixa à classe mais alta. É uma convicção que eu tenho que os médicos andam todos a meter pozinhos para o nariz. Olha, e não discordando contigo, mas lembra-te que basicamente, já agora como disseste, essa comparação dos mais pobres, olha que o Michael Jackson aparentemente só conseguia dormir à noite com um tranquilizante equivalente a adormecer um elefante. Exato. Pronto, e é só pela classe social da coisa. Sim, sim, não era o que eu estava a dizer. E aliás, se há alguma espécie de sanidade, é capaz de ser precisamente no meio, ou seja, nem nos mais ricos nem nos mais pobres, porque pronto, a classe baixa está completamente degenerada porque tiraram-lhes a. Pronto, aí vou ter de puxar a brasa a minha sardinha. As pessoas mais pobres são mais pobres geralmente porque são. Têm menos inteligência, têm uma preferência temporal mais alta, ou seja, estão sempre a procurar o prazer no momento e nunca pensam no amanhã nem na próxima semana. Exatamente. E como não têm uma base, que neste caso é durante séculos foi a religião a dizer-lhes não faças essa merda, não faças essa merda, isso vai dar merda. Como não têm ninguém a dizer-lhes isso, têm pelo contrário os esquerdistas todos a dizer faz o que der na gana que isso resolve-se, que depois nós pagamos os contribuintes pagam pela tua estupidez. Isso é o socialismo. Exato. E como têm isso, estão completamente degenerados e perdidos. E as classes altas estão perdidas pela razão contrária. É. Exato. Que é a riqueza sem responsabilidade. E ainda promovem isso em relação às mentes cada vez mais pobres para perpetuar o sistema perverso deles, se quiseres dizer isso. Completamente. Yeah, mas agora deixa-me dar-te a minha reserva também. É que também geralmente, e agora, epá, para bem da discussão, a religião também apela sempre à mente mais pobre. Pelo menos os números assim o dizem. Sim, sim, sim, mas há uma razão para isso. E tu sabes, quanto mais elitista for a religião em particular, já começamos a falar de maçonaria e etc. Mas é por isso, podemos pelo menos concordar que a classe baixa precisa de um compasso moral. De um compasso moral forte. E se calhar podemos já agora concordar também que basicamente as religiões mais corporativizadas, na falta de melhores palavras, basicamente só estão interessadas na falta de outras melhores palavras no dízimo. E tu sabes o significado do dízimo, tipo, da contribuição financeira. Não, ou cientologia. É que ainda nem sequer, na minha opinião, ganhou a medalha temporal de ser alguma religião. Epá, cientologia nem sequer leva a sério. Cientologia é uma andota. Cientologia deve ser tipo uma saga. Mas é uma andota milionária. De lavarem o seu dinheiro por isenção fiscal. Cientologia é uma máfia. Nem vamos expor, vamos pelo menos considerar religiões com mais de 300 anos no mínimo, para pelo menos termos algum tipo de ignorância de que não foi um escritor de ficção científica que inventou uma escritura sagrada. Ok. Pronto, a cientologia, será... meu Deus, é tipo, isso é endótico. Mas não tem, digamos, a história de influência cultural e social já secular que possam dizer que o tenham feito. É só... Meu Deus. Sim, a cientologia é uma parvoíce. Mas eu acho que aquelas pessoas dos famosos de Hollywood que aderem à cientologia aderem porque estão num estado de desespero espiritual e desespero... Eu concordo contigo também. Eu acho que o ego quando é alimentado, e deixa-me lá recaustar isto, o ego quando, epá, eu acho que sempre fez mal a qualquer tipo de celebridade. Vamos imaginar um músico, mas de renome, daqueles que enchem um estádio inteiro, porque obviamente cada cabeça está a pagar 20€ no mínimo, dos belos tempos. Eu acho que faz altamente mal a um ser humano seja ele quem for, a subir a um palco, apesar do nome dele estar no cartaz, e teres tipo um universo de 100 mil pessoas a gritar o teu nome. Eu acho que chega uma altura que o teu próprio ego acaba por dominar e tu consideras-te um Deus na Terra e acaba por corromper a tua própria alma na falta de melhores palavras. Porque eu acho que nós somos seres físicos e de alguma maneira mentais, mas não através do teu mecanismo, como a gente sabe. Mas eu acho que isso é altamente corrupto. É o culto de quem segue e o culto de quem é seguido. Porque se muita gente segue, acabam por render a sua soberania intelectual. E o seguido acaba por ser o mais destrutivo e hipócrita exemplarmente que sempre aconteceu na história de qualquer denominação à tua escolha, se me permites. O que é que tu achas? Não, não sei se ponho no mesmo plano. Eu não estou a falar de ti individualmente, eu estou a Não, falar não, em termos não, não. generalistas. Repara, a gente está aqui a ter uma discussão. Eu já percebi que tu tens. Por isso é que eu gostava de ter tido. Eu gosto de estar a ter esta conversa contigo. Porque eu acho que tu tens flexibilidade para pensar nesses assuntos. Sim, até. Ou pelo menos ouvir a minha perspectiva. Claro que sim. Mas acho que não consigo pôr no mesmo plano uma religião, por exemplo, como o catolicismo e outra religião como, sei lá, os mórmons, por exemplo. Aos Que, Amish, escolhe os Amish que é aos Amish, aos Amish. com um Sim, Y. aqui há uns tempos, não, há uns dias, houve um artigo qualquer no Return of Kings, não sei se sabes, que site é esse. Não, ignoro, mas partilha aí. Acho que é returnofkings.com, Não, mas diz a tua interpretação do que leste. pronto, o artigo era basicamente a dizer algo do género, que os Amish mostram ao Ocidente o que é que o Ocidente poderia ter sido se não se tivesse degenerado. Uma carroça. E sim, isso, ok, isso já é ir longe demais, até porque quem conhecer minimamente os Amish sabe que, pá, os Amish são. Em muitos aspectos são piores ainda que os islâmicos, são ainda mais retrógradas. São Não têm. autossuficientes, mas pronto. São autossuficientes, mas pá, não têm respeito nenhum. É uma pocilga. O sítio onde eles vivem é literalmente uma pocilga. A Idade Média Europeia era mais desenvolvida e mais higiênica do que os Amish são hoje em Que a dia. nossa Idade Média mandava peniques pela janela abaixo e tivemos a peste negra, mas pronto, mas vai lá agora. Eu a peste negra acho que foi Deus a fazer uma purga, como acho que vai acontecer. Olha, e eu acho que foi Deus a decidir que os gatos eram obra do diabo, e então as ratazanas com as pulgas infectadas prevaleceram na Europa a ponto de os gatos terem que ser instituídos novamente na sociedade para curar um terço da população europeia a morrer. Mas, continua por favor. Epá, ou se quiseres parar e continuar pelo que eu disse, mas acredita que o que eu te acabei de dizer também é um registro histórico. Acredito, acredito. Porque houve uma certa altura, porque lembra-te que houve, vai, pá, e especialmente Portugal e Espanha, que basicamente imperaram mesmo, tipo, dentro da. Ah, como é que se chamava? A Inquisição, não era? Inquisição, desculpa. É que basicamente também ditaram algumas regras, tal como às vezes aquelas coisas que vão um bocado, na minha opinião, longe demais no islamismo, que não permitem comer certas carnes porque os olhos são bifurcados ou têm cascos, ou, não passa de uma superstição, sem discutir o que gastronomicamente faz bem a todos, mas só a forma como se gera. E se formos ver os hindus na Índia que se banham com a urina das vacas sagradas e são proibidos de alimentar as próprias vacas que morrem à fome na beira da estrada porque estão depressa. Tem que se untar com a urina de uma vaca sagrada e não lhe podem dar uma folha de alface para comer. Eu acabo por achar que, pá, mas isto são coisas que, pronto, e tu sabes que as escrituras sagradas são sempre escritas de uma forma um bocado contraditória ou adequada. Não sei se sabes o episódio da Teca, a impressora de Gutenberg teve que provocar ao Vaticano para fazer uma unificação da escritura dos testamentos que foram selecionados na Bíblia, porque quando se começou a imprimir, porque a Igreja passou por... Sabes que, pá, tens que admitir que houve alturas e houve alturas. Houve alturas que eu até próprio admito que foram úteis para fazer uma sociedade bárbara ser minimamente coesa e trabalhar em prol de algum valor que realmente tenha sido útil para chegarmos aos dias de hoje. Mas também há sempre aquele valor da corrupção humana, que é aquela alimentação do ego, aquela coisa que às vezes faz do seguidor... pôr-se de joelhos demais e quem lidera pôr-se num pedestal alto mais e considerar-se ele próprio, que eu acho que até é pecado dentro do que tu acreditas num Deus na própria terra, e isso não pode. Claro que sim. Não pode, claro que sim. Como as críticas que estavas a ter em relação, por exemplo, ao corporativismo dos papas, não é? Pronto. Tu próprio já disseste, não levas muito à bola aquele representante universal de algo que se calhar não é 100% o que tu acreditas, mas é isso que eu depois vejo, como voltando assim um bocado atrás na nossa conversa, tu estavas a dizer que eu se calhar era assim um bocado agressivo mais. Não é a questão do eu ser agressivo mais, porque acredites ou não, e acho que tenho cumprido. Eu gosto de ter estas conversas com pessoas, mas eu também desgosto de dar a minha perspectiva, e acredita que, mais uma vez, eu não estou à procura de converter de maneira nenhuma, só quero trocar impressões. Mas também vejo às vezes aquelas coisas que podem ser... tenho mais perguntas do que respostas. Eu ainda não me senti até hoje, e agora até te dou o crédito a ti, se tu quiseres pôr nessa perspectiva de seres mais novo do que eu e teres mais certezas do que eu com os meus 39 anos, que só tenho perguntas e recuso-me, com todo o devido respeito, a acreditar às vezes nesse tipo de palavras escritas pelo homem, que eu acho que não trazem realmente uma solução, porque desde o momento que alguém se põe atrás daquela palavra e exige em nome dos seus fiéis que façam a vontade dele, acaba-se por tornar uma ditadura, e aí tu escolhe o que tu quiseres, se é um clube, se é um partido, se é... Aí é aquilo que eu chamo tal mecanismo... Que tu, pronto, não gostaste do comentário, mas por isso é que eu estou. Por isso é que okay. Estamos aqui. Então deixa-me tentar ilustrar a minha perspectiva sobre duas coisas. Uma é a parte da religião e outra é a parte da ditadura, vá. Ou seja, uma é a parte da crença e outra é a parte da prática. Na parte da crença. Espera. Ditadura, prática, crença, e como é que tu dizes? É que isso não tem assim. E lembra-te que eu não critico ninguém que use algum tipo de religião para fazer de si uma pessoa melhor. Só estou a dizer é que às vezes pode ser um bocado perigoso, mesmo encontrando alguém, e se me permites que eu te considere a ti sem nenhuma conotação religiosa, um irmão, eu acho que tenho encontrado o meu caminho. O que eu às vezes fico bastante curioso, e vou-te dar o fórum que tu quiseres a seguir, desculpa, eu sei que sou chata à brava, mas é isto que eu, quando ouço o teu podcast, me dá vontade de fazer, é falar nestas coisas contigo. Estou-te a falar a sério. Acredito. Mas isso é uma boa reação. Mas é isso que eu estou a dizer. Eu fico um bocado às vezes atónito ou surpreendido por achar que há pessoas que fazem o que têm a fazer, mas depois entram em alguns pontos de fricção. E tu tens que admitir que quiseste um bocado também tipo picar-me de alguma maneira, mas é exatamente essa a reação que eu não espero de pessoas como tu, que defendem o que tu defendes, virem para cima de mim com esse tipo de discurso, quando eu acho que sou bastante respeituoso em relação a essas pessoas e não critico ninguém que esteja a fazer o correto, como eu te disse desde o princípio, a dar pelo menos uma voz alternativa a tudo o que se passa de errado, e estar aqui pelo menos disposto a aprender. Ok, então pronto, é possível, eu admito perfeitamente que o meu estilo vá seja provocativo, e de certa forma é só uma forma de ser mais apelativo, porque também se fosse sei lá, se fosse o típico João César das Neves, tipo, ah, não faço isto, Deus, também tipo, não tinha piada. Não, não, Pronto. eu estou interessado em ouvir o que tu Pronto. queres dizer. Mas voltando ao que eu estava a dizer antes, o que eu acho genuinamente é que não existem homens sem religião. Toda a gente tem um set de crenças basilares sobre as quais vive a sua vida. Sobre não, sobre as quais vive a sua vida, Uma raiz. e que uma, exato, uma raiz, seja ela qual for. E a única questão é qual é que é. E neste momento a religião da maior parte das pessoas não é o catolicismo, no Ocidente, isto é, não é o catolicismo, não é o islamismo, não é o judaísmo, é uma religião secular em que o único valor é a tolerância para com tudo. Eu acho E que é o depois tu dinheiro, vês mas pronto. o dinheiro E que é a também. maior religião mesmo. Mas olha que eu não sei, porque por outro lado Mas pronto, pronto, mas diz. tens tantas coisas que nem sequer em Se ouvires sentido. agora algum barulho adjacente, meu pai chegou a casa. Mas continua. O que há tantas coisas na religião moderna, vou chamar-lhe assim, que nem sequer fazem sentido económico. Por exemplo, pôr mulheres ou gays ou transgéneros no exército. Isso não faz sentido nenhum económico, nem sentido Claro que nenhum. não, é uma despesa para o exército e são operativos que nunca estão à disposição. E o próprio Trump, a semana que passou, aboliu essa lei que ainda estava meio provisória pelo Obama, mas os mídias nunca nos contam a história como deve ser. Exato, mas pronto, isto para dizer que, apesar, assim, há uma, pelo menos entre a classe média e a classe média alta, o dinheiro é claramente o Deus deles. Acho que isso é verídico, mas há qualquer coisa para além disto, em que. Se me permites, só corrigir, consegues manter a linha de pensamento? Pronto, é só porque não é uma questão do dinheiro valer, é uma questão de nos fazer acreditar à população mundial que até corrompe famílias e pais e mães e etc., que o dinheiro vale alguma coisa. É essa a minha reserva. Por favor, continua. O dinheiro que nós temos hoje ou o dinheiro como conceito? O dinheiro desde, por exemplo, o euro, porque até a nossa moeda, quando era o escudo, tinha as próprias moedas e as notas tinham que ter uma percentagem de valor inerente em material que nós também acreditamos como fé que valia alguma coisa como ouro, prata ou etc. E hoje em dia o euro é uma moeda baseada na sua construção através de ser praticamente o mais difícil de falsificar. E se tu também vês algumas coisas em termos de divisão de guerra em relação à Coreia do Norte, tens que. Há um pormenorzinho que parece que toda a gente falha em ver: é que a Coreia do Norte é responsável por imprimir as notas de valor nominal mais baixo nos Estados Unidos, daí a contrafação das notas deles vir tão dali que quase que é um ato de provocação de guerra, venda de armamento e tudo o que é conveniente a estas elites através da crença que nós acreditamos que tinha algo. Continua, desculpa. Ah, e já agora sobre a Coreia do Norte, há outro fator interessante que é a Coreia do Norte, acho que é o último país do mundo que não tem um banco central que seja propriedade dos Rothschild, by the way. E nós sabemos bem de onde é que os Rothschild vêm, e deixa-me já agora dizer todos: a Venezuela, a Líbia, que teve que ser bombardeada à torto e a direito, e o Gaddafi tinha o Green Book Exato. com um projeto do Golden Dinar baseado no tesouro real dele para uma moeda comum africana, e os países ocidentais com o euro e dólar inventado não puderam fazer permitir isso, e sodomizaram o homem ao vivo, e isso caiu no esquecimento destes marxistas culturais, porque eles são tão tolerantes que acabam por dar cabo das pessoas que realmente estão a combater pelos valores que a gente às vezes aqui defende. Olha, e agora ainda bem que falaste nos marxistas culturais, porque esse é o exemplo mais claro de que pessoas sem religião não existem. Porque essas pessoas claramente têm um fervor religioso para com as ideias que defendem. E é um fervor religioso ao ponto de declararem qualquer pessoa que não concorde com elas como um herege a ser eliminado da sociedade. Desculpa lá, agora fiquei um bocado em dúvida. Pessoas sem religião ou com religião? Em relação ao que tu disseste que defendem. Desculpa lá, se pudesses. O que eu queria dizer é que os marxistas culturais e os mais agressivos são o exemplo para mim mais claro de que toda a gente tem religião, até as pessoas que dizem não ter Exato. religião nenhuma. Até quem diz que acredita na ciência está a usar a ciência como uma cena religiosa, porque ao fim e Exato. ao cabo o conceito da ciência é autocorrigir-se a si própria consoante o descobrimento de novos fatos. Por isso nunca podes dizer cientificamente isto está correto e daqui a 200 anos vai ser ridículo. E não é só isso, o simples facto, uma pessoa lê um artigo científico qualquer e como confia nas pessoas que escreveram o artigo, A exatamente. fonte que foi paga por algum corporativista que queria aquele resultado como interesse, não é aí que tu vais querer chegar. É isso, é que A gente só, concorda. mas pronto, é que só por acreditarem na fonte. Acreditam no resultado e não vão fazer a experiência por eles mesmos para testar se a ciência é mesmo certa ou não. Portanto, é sempre uma questão de fé, é sempre um salto de fé acreditar em alguma coisa. E a minha única contenção é que as fés modernas são extremamente inferiores às fés ancestrais. E isso vê-se maioritariamente na relação entre os sexos. Porque hoje em dia não é possível um rapaz de 18 anos olhar para uma rapariga e dizer: pá, tu és bonita, eu gosto de ti, vamos beber café e se nos dermos bem, vamos casar e ter filhos. Não dá. Eu já passei por isso. Primeiro tem-se fingir que se é uma coisa que não se é para conquistar uma mulher, e só depois, passado muito tempo de convivência e muito jogo que não devia ter de existir, porque antigamente não existia, era uma coisa mais simples, como devia ser. Agora não, agora tem de se passar por todo um jogo, chegar-se aos 30 anos e só se calhar aos 30, aos 40, ou se calhar até aos 50, é que se consegue arranjar uma relação que os nossos antepassados conseguiam arranjar aos 18. Ou as condições económicas para Ou as fazer isso de condições uma económicas. forma viável. Eu aí partilho exatamente tudo isso contigo, mas ao mesmo tempo, à medida que te ouvi falar, fico-me a questionar e repara que, pronto, é das mesmas maneiras que tu acreditas, porque aí é que está o que nos difere, que tu acreditas que há tendências que são programadas socialmente para este tipo de comportamento, o qual tu não concordas. Eu, infelizmente, e é que está o meu problema e o que nos difere um pouco, apesar de continuar a achar que estamos a remar o barco para o mesmo porto, eu ponho a religião no mesmo saco. Mas não dirias que, por exemplo, Pergunta, sei lá, pergunta, é isso que eu quero. há 50 anos as pessoas acreditavam. Agora, o que é que as pessoas acreditam? Se fores perguntar assim, fazer um vox populi na rua a pessoas entre os 20 e os 40, as pessoas acreditam em quê? Acreditam na ciência, acreditam na igualdade, acreditam Acreditam no que tiver a dar na televisão. Pronto, exatamente. É que é Basicamente. É mesmo. difícil dizer até o que é na semana passada ou a Exato. semana que vem. Exato. Acreditam que eles não acreditam, que podem acreditar neles próprios. Vamos pôr a coisa assim. Exatamente. E há 50 anos atrás, ou se calhar já mais de há 50, mas pronto, vamos dizer há 50. Que há 50 anos atrás o que as pessoas acreditavam levava-as a tomarem melhores decisões e a terem mais respeito por si mesmas e pelo outro e a construírem bases mais sólidas. Claro, foi o que nos deixaram aqui. Mas também todas as gerações sofrem do defeito, seja em que tempo tenha sido, de acharem que estão no pico da sua civilização. É um defeito que a gente também vive hoje, porque daqui a 500 anos a nossa vivência é ridícula. Esta discussão, se por acaso ficar imprimida numa pedra, vai ser ridícula daqui a 500 anos, se tudo correr bem. Sim, se tudo correr bem. Mas eu por acaso não acho que estamos no pico, eu acho que estamos no fundo, mais Não, fundo eu dos estava a fundos. dizer, que não, mas isso é que é um defeito, foi o que eu disse, um defeito de todas as gerações que já viveram durante todos os tempos imemoriais, é que todas elas acham que estão no seu pico. Por isso é que há também aquele fenómeno do fim do mundo, porque parece que chegámos a um culminar de tal maneira que alguém bebe o anticongelante para ir ter com um OVNI na cauda do cometa Hélio, por exemplo. Toda a gente acha, em 2012 houve uma data, em 2000, quando passámos para o 2000, havia pessoas que diziam que ia cair aviões do céu. Todos nós achamos que estamos no máximo desde sempre. Pelo menos Mas há historicamente, sinais. é o Eu percebo o que é optimismo. que estás a dizer. Eu percebo o que é que estás a dizer. Todas as gerações acham que, das duas, uma, ou estamos no auge da civilização, ou se estamos no auge da civilização, eventualmente Não, lá vamos está, cair. é o que eu estou a tentar dizer. Independentemente da nossa perspectiva em relação ao que a gente observa e tira a nossa opinião pessoal, todos coletivamente achamos que isto é o máximo. Mas Sempre. não concordarias que o facto do eu não acho que o mundo está a acabar. Não, o mundo Eu acho vai que a estar a ficar até civilização. depois de nós. Não, mas mesmo os seres humanos, o que eu queria dizer, eu não acho que a Pronto. humanidade esteja a acabar. Eu acho é que a civilização ocidental e os brancos, os europeus, esses sim, provavelmente estão a acabar. E o facto dos europeus não se conseguirem reproduzir, de terem taxas de renovamento populacional abaixo do necessário, eu acho que isso é um indicador claro de que alguma coisa está mal na ideologia maioritária do europeu. Mas ao mesmo tempo, numa questão de equilíbrio, como a gente já aqui falou, porque a gente também já se queixou, e eu concordo contigo, porque por um lado há exatamente esta supressão da raça branca, porque aparentemente toda a gente que nasceu branca hoje em dia é culpada pela escravatura de quem não se está a queixar hoje em dia, que a sofreu sobre, o que é altamente hipócrita, que é o que a gente chama de marxismo cultural. E depois os poucos também se andam a reproduzir, andam-se a reproduzir que nem hermafroditas, sem providenciar educação aos filhos, que é um futuro muito pouco risonho para todos nós, quando eles próprios, independentemente da cor da pele que estejam, tenham, ou do parceiro sexual que escolham, que já nem se lembram do nome do pai, acabam também por perpetuar um problema que vamos ter. Sei lá, já viste aquele filme chamado Idiocracy? Pronto, esse filme de certa maneira, e olha, acredita que eu detesto usar filmes como exemplo, porque acho que filmes servem um propósito bem mais tipo corrupto dentro do que a gente está aqui a queixar do que realmente o que um filme às vezes devia representar. Mas esse filme dá uma crítica, não sei se concordas comigo, de realmente a perpetuação de tanta gente parva e pessoas basicamente que têm minimamente 3 cêntimos na cabeça para pensar e não estar aqui a pôr vidas de uma forma leviana e estarem a sofrer, acaba um planeta por ficar assim altamente estúpido, em que uma percentagem muito pequena providenciava a tecnologia para toda a gente estar armada em parvo a olhar para uma televisão. Lembras do filme? É mais Sim, ou menos esse sim, sim, sim. tópico. Eu não sei se concordas, Concordo, concordo. mas ao mesmo tempo é porque lá está, porque é isto que às vezes, pronto. É porque nós vivemos num mundo em que, epá, lá está, eu não acredito numa verdade absoluta. Não, mas repara que eu não sou um sofista em que dá o relativismo moral para toda a gente justificar o seu comportamento. Eu estou-te mais a dizer, eu sou uma pessoa que olha para este mundo, aponta o dedo à injustiça que eu sinto, porque às vezes até as injustiças que nós ouvimos, que os nossos ouvidos têm reações fisiológicas no nosso corpo, quando alguém nos está a mentir na cara, ou quando ouvimos uma boa música e a pele arrepia, então o nosso corpo às vezes se manifesta por estarmos a ouvir, ou a aprender ou a assimilar coisas que são altamente compatíveis connosco, mas lá está, não. É isso é um bocado aquela coisa de. Apesar de até o meu discurso parecer radical ou marxista cultural, e depois quando eu ouço o teu, que até sei que tu és mais flexível do que isso, mas saiu-te, ainda acho que consegue bater o meu. Por isso é que eu gostava de ter criado esta plataforma, porque às vezes não. Às vezes o cair numa tendência social, que até é uma. E os americanos até têm um termo para isso, que é as mães ratazanas, que basicamente andam a parir filhos em troca de um cheque nos guetos. Acaba por ser a mesma coisa num campo diferente, e é isto que continua-nos a dividir. E eu continuo a achar que existe alguma verdade, alguns no meio, porque cada caso também é um caso. Sim, mas eu não estava. Eu não É o estava. generalismo, é o generalismo, eu Sim, mas compreendo. eu não estava a contrapor o facto da classe média não se reproduzir, ou seja, uma pessoa com um bom Há trabalho. filhos da classe média que estão-se a comportar pior do que quem nasceu no gueto, porque ligam a MTV ou colecionam likes e pá, tu sabes perfeitamente Ah, claro que sim. que eu acho que a nossa discussão até agora tem sido bastante produtiva e bastante, pá, eu tenho gostado bastante, mas tu sabes perfeitamente que nós dois juntos a tentarmos ter uma discussão minimamente racional sobre o que realmente nos afeta no futuro. Nunca vai bater em termos de likes a foto de uma pita que mostrou o decote. Nunca, nunca na vida. Mas nunca vezes um milhão. Vezes, exato. Por isso é aqui que eu fico um bocado atónito em relação a até que ponto é que. Epá, que é tudo uma questão de equilíbrio, porque acredita que ao fim e ao cabo, até nós aqui nos nossos momentos, quando vemos essa foto, até clicamos para maximizar aquilo. Digo eu, não sei se. Mas. Eu por acaso não Eu não tenho estou a falar de Facebook, uma menor. mas. Não, ouve. Então é mais uma coisa que nós temos em comum. E eu não sou daquelas pessoas que diz que não tenho Facebook hoje, tive uma vez e apaguei a minha conta. Eu nunca abri Facebook, porque eu acho que até o Facebook. Eu já tive. Eu não. Eu não, nunca tive Facebook, porque acho que, sinceramente, até como em tipo de relação para alguém que tem alguma esperança de ter uma família e ter uma mulher ao seu lado até ao final da sua vida. O Facebook sabota a tua relação, porque é uma fonte problemática. Tens uma data de cães assanhados a atacá-la e ela não consegue deixar de se pôr com o decote nas fotos. Concordo. E um gajo, mas generalisticamente falando, e eu fico um bocado naquela, porque eu conheço mulheres recentes que têm Facebook e têm a sua relação e mantêm-na na boa e pertencem mais à tua geração do que a minha. Mas ao mesmo tempo a gente também sabe a natureza de muitos homens que a gente conhece, que não têm sequer os nossos valores em termos de pelo menos o que nós fazemos, não o que nós acreditamos, que andam aí à caça que nem. Não, Pá, e eu. e apela ao pior da natureza feminina, que é sempre querer mais atenção e mais atenção. Também é verdade, porque eu sempre disse a muita gente que eu conheço que se o Facebook fosse desprovido de mulheres, nós homens não andávamos lá a fazer nada. Isso é uma verdade que ninguém quer assumir. Não, é verdade. É É basicamente elas que uma acho que forma se de olhar ao espelho. prostituição light. Epá, mas elas têm aquilo que basicamente também é aquela coisa que nós, como sexos opostos, de certa maneira temos que apreciar. Mas realmente, esta tecnologia, se for usada de uma forma um bocado desmesurada ou desresponsabilizada em relação ao próximo ser humano, seja quem for, que esteja ali, porque também acontece o exemplo inverso de que o gajo que anda com ela é que é um assanhado e continua no Facebook a tentar engatar as gajas que são do calibre dele, porque isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser sempre um defeito do ser humano. Mas, independentemente disso. Foi preciso a ingenuidade masculina para inventar o mecanismo e foi preciso as mulheres para lá estarem para a gente ir para lá. Que De é facto. irónico. Mas ao mesmo tempo é uma concertação de diferenças que nós andamos aqui a tentar nos complementar às vezes pelas ideias mais erradas, sem compreender a base e a essência do que realmente somos. Não, é assim, a natureza das mulheres é hipergâmica. As mulheres andam sempre atrás do melhor homem, do homem com mais valor e do homem com mais dinheiro e com mais status e não sei o quê. Epá, nem todas. Nem todas. Em geral. Claro, desculpa, agora até eu próprio caí no erro do que eu não faço quando gravo os meus podcasts. Peço desculpa. Em geral é uma. É o É um que se concurso de observa. popularidade, é um espelho Exatamente. virtual de uma personalidade que tu não a mereces ter, projetas que a tens. Não, e depois a verdade é que estas raparigas vão chegar aos 30, 40 e vão estar completamente perdidas da cabeça, que vai começar a bater o relógio biológico. E porque um homem pode chegar a. Tu estás a falar no meu alvo-chave, mas vai. É que um homem tem sempre outros objetivos, porque lá está, o nosso relógio biológico é muito subjetivo. Um homem pode se dedicar à ciência durante a vida toda e nunca sequer pensar em mulheres porque está demasiado concentrado naquilo que está a fazer para se preocupar com outras coisas, porque está a viver dentro da sua cabeça. Mas as mulheres não vivem dentro da sua cabeça, as mulheres É muito vivem. ego, é muito ego. É muito As ego. mulheres precisam sempre do exterior para lhes dar validação. Eu acho que nós homens vivemos umas regras de vida um bocado diferentes, porque à medida que vamos crescendo também há aquela divisão em que elas se tornam mais, tipo, então nos dias que correm, a gente continua a tratar-se à medida que cresce com pontapés na cu a dizer olá. E tens sempre que saber defender. Agora, uma mulher nunca. Epá, às vezes não sei se sente aquela ameaça física da fraqueza que o teu próprio corpo vem inerente, e isto não. Repara, eu concordo exatamente contigo, mas às vezes, pá, nós como homens não nos podemos meter numa discussão de café à toa, porque as consequências podem ser mortíferas. Agora, Sim. as mulheres podem sempre refilar, às vezes com coisas que não passam sequer de unhas de silicone, em que te dão uma chapada porque tu não apreciaste o facto dos 50 € que lhe deste foram 30 para aquelas unhas que não te servem para nada, não é? Tipo, mas aí depois entra na discussão, mas lá está, mas isso também faz um bocado parte daquela essência que, ao fim e ao cabo, por mais que eu também tenha as minhas críticas, também não chego ao ponto de achar que, pronto, voltando assim um bocadinho mais atrás para nos mantermos em tópico, que, epá, eu realmente aquelas mulheres na piscina de Albufeira não entravam emborcadas na piscina. E não me leves a mal porque nós próprios, se agora combinarmos um café e formos encarapuçados, a gente não entra. E até concordo com leis em supermercados que vejo muitos putos a vir aqui da praia sem t-shirt e o segurança diz logo que tiveste a t-shirt porque é daquelas coisas que são, pá, minimamente decentes. É nem tanto ao mar nem tanto à terra. É um bocado uma questão de equilíbrio, e não quero parecer daqueles gajos que andam ali cristais, nem nada que se pareça. Só estou a dizer que há coisas que às vezes nem sequer precisavam de ser discutidas ou ditas, basta usar um certo bom senso, que essa é que é a minha grande questão. Não vem da escola, para mim não veio de uma escritura sagrada, veio simplesmente da minha vivência. E só uma coisa que pelo menos todas as escrituras sagradas partilham, e pode ser um ditado para toda a gente, é não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. Porque às vezes há pessoas que são muito novas, têm comportamentos extremos à frente da tua casa, ou à frente do teu negócio, ou dentro do teu negócio, que depois quando chegar à altura deles financiarem, trabalharem e terem o valor e a honra para sustentar uma família, também não gostam do comportamento que tiveram naquela altura. Eu concordo contigo e pronto, A vou voltar questão não é àquele. concordar, desculpa. E fala, por favor. Mas já agora gostava de dizer que a ver se rematamos isto em breve, que já está a ficar tarde. Mas podemos Pronto, só repetir para a dose voltar. quando quiseres. Só para voltar à questão das raparigas da família entrar com burquini ou sem burquini. Pronto, isso foi só um pretexto que eu arranjei para falar daquilo, porque por acaso surgiu aquela conversa no Twitter e estava, pá, já como eu disse, já estava a pensar naquele assunto há algum tempo e depois já apareceu aquilo e pensei, pronto, está aqui um exemplo e é em Portugal e Pronto, eu nesse aspecto acho que, epá, eu não vou largar porque. É porque, pronto, eu também já li reportagens de mulheres que, ou casais que vão para o Dubai e andam de mãos dadas na praia e a embaixada portuguesa não defende os valores deles. E depois a gente tem. E é essa parte que entra para mim no tópico da injustiça, não de. Por mais que eu respeite a crença religiosa de qualquer pessoa que tem de ser uma boa pessoa, acho que lá está, é um dos reflexos deste marxismo cultural que tu tão bem identificas, acaba por se esconder às vezes também na tua crença, e isso acaba por ser um obstáculo para pessoas como eu que acho que nem sequer ando aqui a fazer mal a ninguém. Eu não diria que se vivêssemos na sociedade que eu diria que eu consideraria adequada, acho que não ias ter problemas. Porque o que eu acho é, se uma pessoa tiver discernimento como tu tens, para ver o preto e o branco e saber distinguir as várias Tons de cinza. graus, Sem exatamente. dar a publicidade a um filme que não vale a pena ver a ninguém. Aí, nem me lembrei disso, mas pronto. Uma pessoa que consiga ver os vários tons e consiga distinguir as coisas e que tenha discernimento, provavelmente não é necessário que professes a fé nem nada disso. Mas para a sociedade em geral, quando eu vejo miúdas a mostrarem o rabo Compreendo o que tu estás a dia a dizer. E dia menores. e menores, e quando Com a mãe ao vejo lado. com a mãe ao lado e com a avó ao lado e ninguém tem problema nenhum, ou quando vês os vídeos da MTV, ou quando vês os vídeos do YouTube com os pais a ensinarem os filhos a masturbar-se, Vão ter mais disso do que esta discussão. ou quando vês o Teen Vogue a ensinar a fazer sexo anal seguro, entre aspas, como se houvesse uma coisa assim. Epá, alguma coisa correu horrivelmente mal e é preciso uma âncora espiritual, porque as pessoas normais que não têm esse discernimento para ver o preto e o branco e os tons de cinzento, perdem-se completamente. E com elas vai a sociedade atrás, porque a maioria das pessoas não tem esse discernimento e nunca vai ter, porque as pessoas comuns simplesmente não têm. A São plebe não seguidores. tem. Exato, são seguidores e não conseguem pensar pela própria cabeça. E é por isso que eu antes de ter ganho a fé, digamos assim, eu já achava que era preciso a sociedade ter fé. E mesmo quando eu ainda não a tinha, com a convicção que tenho hoje. Precisamente por este facto que quando a sociedade perde esta fé, ancestral, vai buscar fés, vai buscar o ídolo do corpo É e o muito ídolo relativista. da. Hoje em dia é tudo por onde estão. Pronto, e é uma coisa que as elites, que é fácil às elites venderem. É simplesmente porem na televisão e está vendida. Acho É que. quase como justificar o estilo de vida deles para ser basicamente não condenável à sociedade que lhes paga o cheque por não valerem nada. Se quiser, pronto, eu sei que não queres, mas eu vejo as coisas como Não, o demónio que tomou conta da sociedade e tem a sua doutrina em rotação 24 horas. eu consigo aceitar isso figurativamente, mas Pronto, acho que pá. eu cada vez aceito mais literalmente, porque pá, quando vejo revistas para crianças a ensinar sexo anal. Compreendo exatamente o que estás a dizer. É o expoente máximo do marxismo cultural e nem vamos falar naquela religião que é proibitiva falar. E pronto, é isso. Se quiseres rematar aqui, acho que Epá, concordamos mais do que discordamos. e eu acho que pronto, foi sempre este o contexto que eu te convidei a fazer isto e agora se puder mais uma vez, porque eu sempre pus a condição novamente que não sei como é que este cheiro vai acabar no fim. Independentemente de ele ficar gravado ou não, eu adorei ter esta conversa contigo, independentemente de como é que o fecheiro vai sair no fim. E Sim, também pelo já risco que valeu a passou. pena, mesmo que Mas mesmo não. assim, adorei ter esta troca de ideias contigo e ter esta discussão. E, pá, e até gostava de, no futuro, talvez, repetirmos a dose, se estivesse interessado ou não. Podemos repetir. Pronto, eu agora, pronto, vou-te garantir que eu ainda vou lá abaixo um bocadinho, vou gravar o fecheiro, digo-te qualquer coisa através do DM do Skype em relação a como é que a coisa ficou, mas se calhar só amanhã é que alojo isto no meu servidor e com o teu consenso, então a gente põe isto no ar simultaneamente num Claro que link. sim. Pronto, na boa, acho que eu acho que foi positivo. Foi positivo. Pronto. E repetimos mais daqui a uns tempos Claro, com outro claro. tema. Eu só achei que, pronto, como foi até basicamente dentro daquilo que eu achei que sempre tinhas o potencial de ter uma discussão mais construtiva do que às vezes alguma poluição que se põe no meio da nossa conversa. E já agora deixa-me perguntar-te como comentário pessoal aqui. Afinal, eu sou mesmo aquele paranoico ou pesado daquilo que me insinuaram ou o que é que tu achaste depois desta conversa? Epá, não sei, acho que estavas a levar demasiado a peito as provocações do gajo do Twitter, que agora não me lembro o nome. Então deixa-me eu perguntar-te novamente, e não vale a pena falar no nome dele. Achas que as acusações dele, tu não achas que ele é inflamatório demais, até para o que eu acho que tu defendes em relação à tua opinião? Porque não é bem esse o caminho que devia ser tomado para transmitires a tua opinião, se me permites. Não te quero comprometer. Se não Não, não. quiseres responder, não respondas, mas vá lá, tu Não sei, leste o que ele escreveu sobre mim. eu sempre fui um bocado pelo lado provocador e o Twitter puxa isso um bocado pelas pessoas, portanto, e ele é simplesmente um troll, e pronto, e estava-se a Olha, sentir. nunca o chamei troll. Tu usaste essas palavras, mas na boa, eu concordo contigo. Mas ao mesmo tempo, achas que foi justo? Ou achas que Acho até que não, mas a um troll. maneira. Não, acho que não, acho que não é a melhor Achas maneira que. de todo. Ou aliás, achas que isso até representa de alguma maneira aquilo em que tu acreditas e tiveste uma discussão com uma pessoa que só põe de certa maneira algumas coisas, mas pudemos ter aqui uma conversa, achas que foi justo? Acho que é mais fácil ter uma conversa contigo, apesar de termos menos coisas em comum, pelo menos na parte da religião, do que se calhar ter uma discussão com ele, porque se calhar descambava logo para a parvoíce. Por isso é que eu achei, na altura, e tu sabes que eu comentei isso, que eu gostei de ter esta conversa contigo a convite e obrigado por teres gasto o teu tempo, mas obviamente Obrigado, eu. eu tive que eliminar, não, obrigado eu, mas eu tive que eliminar o bacana da equação, porque acho que de certa maneira pode não estar a ajudar-te na tua própria causa. Sim, pá, eu. E nem sequer, epá, porque lá está, afinal o que é que nós queremos no fundo? Um futuro melhor ou andarmos aqui à batatada? Exato, pá, eu até vou dizer uma coisa que se calhar vai me meter em problemas, bem que eu não sei se alguém vai ouvir isto até ao fim. Mas há muitos católicos no Twitter e monárquicos no Twitter que eu acho que eles andam mais a fazer para aquilo porque tem piada. Ser Andar a. polémico, Exato, ou é é um cena bocado dos isso. likes? Eu nem sei que red likes é que eles andam a colecionar, mas é Concordo, mais um como os bocado. marxistas culturais. E como os nazis na América, ou os alt-righters, ou whatever, white nationalists, que andam a fingir um bocado que são aquilo, e depois, quando se vai ver, na realidade, gostam é de ver cartoons japoneses. Não. Ficou aqui registado. Não, na boa, não, Não sei se não, não. percebes o que é que eu quero dizer. Sim, perfeitamente, porque os japoneses são o máximo da perversão sexual que ainda. Mas tudo bem, eu percebo. Só que, pronto, eu só gostava de realmente ter sacado este último comentário de ti, porque acho que a gente, por mensagens, não se entendeu lá muito bem. E eu próprio achei que, após uma conversa, acho que a gente sabia de entender melhor e gostei muito de ter falado contigo e pronto. E antes de eu publicar isto do meu lado, eu passo-te o ficheiro, dou-te o link e tu publica no teu lado, eu publico no meu, não vou editar nada de maneira nenhuma e para mim foi um prazer. Um prazer daqui também. Obrigado e uma boa noite. E pronto, olha. E até à próxima, a gente depois vai falando, já temos o A gente nosso vai falando. contacto. Tudo bem. Um abraço. Vá, um abraço. Até à próxima e Tchau. tudo bom para ti e para os teus. Igualmente.